Velho, escuta, ninguém entende a gente. Vivemos num país onde massacram inocentes. A gente vive assim sem saber, sem ter nem o que comer, tentando sobreviver sozinhos, esperando que a vida nos ensine a lutar, pra que a nossa liberdade não demore de chegar. Ninguém quer viver assim pra morrer, sem chance de conquistar algum lugar nesse imenso caminho. Tentamos ser felizes, absolutamente, mas se a vida for um jogo, jogamos diferente, porque nossa liberdade foi interrompida. Os erros do passado aos poucos se tornam feridas, as asas do futuro não se abrem para nós, e a repressão faz calar a nossa voz, porque todo preconceito aqui é sutil. Eu falo de Salvador, Bahia, Brasil, onde os direitos humanos são ignorados. Os jovens de favela são exterminados, crianças sem escola se humilham no sinal, pra no final do dia ganhar menos que um real na passarela Iguatemi. Tá lá pra quem quiser ver, porque tanta miséria eu não consigo entender. Deficiente físico sem ter o que comer, suplicam por migalhas uma chance pra viver. A cidade pede esmola, periferia chora, a imprensa esconde os fatos, a violência decola. Vem sempre um novo dia e o mundo nunca é diferente, é sempre tão confuso e cada vez mais doente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não que é preciso manter a calma e não poder mudar tanta coisa errada. Nos torna tão pequenos e fracos, e diante de qualquer obstáculo nós acabamos no chão. A gente às vezes tenta não ser alvo de revolta e perde a juventude à procura de uma resposta. Mas velho, é sempre assim, todos dizem que sim, mesmo achando ruim, nunca dizemos que não. Difícil é entender por que fazemos tanta guerra, assimilando o mal que nos maltrata e nos cega. Mas quem se envolve nega, ser bandido é de fuder. Só no final me conta o que sobrou pra você. Meu mano, pode crer, quantos mais tem que morrer pra você entender que o alvo sempre foi você. Corrupção, decadência, financia a violência. O meu povo na sequência assimila essa doença. Então vem as consequências, gera desobediência. Nas favelas desavenças, nos traz mais inconsciência. A polícia em evidência, mata com eficiência. E quem carrega essa sentença? Quem carrega essa sentença somos nós. Reta de fuder, velho. É sério, eu vejo por aqui uma paz que eu não quero. Difícil acreditar, mas eu que tava lá. Senti cheiro de maldade se espalhando no ar. Na baixa fria eu vi, velho, couro comer. E nas escadas livres só vermelho descer. Era sangue de ouro, e sem nenhum pudor. Vi muita mãe chorar pelos quadros de terror. Boca do Rio na sequência, qualquer hora é hora. Do São João à Baixa Fria, muita coisa rola. Nos becos e vielas, invasões e favela. É minha área, velho, eu não desisto dela. Aqui tem hip hop, com fome de horizonte. Sem sombra de maldade, tem atitude aos montes. Tem Moisés, tem DR, Fúria 1 e Luciano. Aqui tem muita febre e verbo de malandro.